A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, o 12º deste ano letivo. Regressados das férias de Natal, aqui estamos fresquinhos para iniciar este segundo período. E como se costuma dizer, ano novo, vida nova. Para nós, professores, o estarmos pela primeira vez a participar na produção deste programa de rádio tem sido uma novidade e uma experiência nova. E por isso, esperamos que ao longo destes programas vos consigamos surpreender. 2003 pelos Outkast. Eu escolhi esta música porque a mesma é muito alegre e também uma música muito conhecida. De seguida, para manter o tema de alegria, vamos ouvir Happy, música de Pharrell Williams, lançada em 2013 com o álbum Happy. Esta música foi também um hit que passou por todas as rádios e esteve basicamente em todo lugar. It might seem crazy what I'm about to say. by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. To you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Não podemos deixar de agradecer e muito à professora Célia, fundadora deste clube e desde sempre muito incentivadora à participação ativa dos jovens, não só na rádio, mas também na sociedade. Porque sem a Célia não teríamos o prazer de privar com um grupo extraordinário de alunos do AEOH, como aquele que temos aqui connosco, de uma forma tão agradável, enriquecedora e salutar. Além disso, não podemos negar a importância que a rádio e, certamente, para todos os que o integram, também este clube, têm nas nossas vidas. Assim, hoje temos connosco o professor Nuno Teixeira, professor de português no AEOH, que nos dirá qual é, na opinião dele, a importância da rádio, tanto na sua vida como na sociedade. E, claro, a sua experiência com a rádio, uma vez que, caros ouvintes, temos entre nós alguém que conhece muito bem este meio. Bom, a importância da rádio. Não tem hoje para mim, não é hoje a mesma que teve, que foi desde a minha infância. Qualquer um de nós tem com os meios de comunicação social uma relação particular, própria, consoante a idade em que se encontra. No meu caso, que estou à volta dos 50 anos, comecei com o entusiasmo que na nossa infância e juventude a rádio exerceu sobre todos, porque era um veículo de acesso à informação e à música fundamental. Há míticos programas de rádio no que diz respeito à música, por exemplo, que nós gravávamos em fitas de cassete. Por outro lado, para lá da música, a informação, que não era muito do meu agrado, mas que eu tinha de suportar, porque as pessoas que comigo viviam sintonizavam determinados canais de rádio para acederem à informação. Isto parece obsoleto para quem nos estiver a ouvir hoje, porque entretanto, além da rádio, vulgarizaram-se outras plataformas de divulgação de informação e de música. E, voltando a mim, a rádio hoje, porque há mais oferta multimédia, perdeu importância no meu contacto diário com a rádio para aceder a estes bens que para mim são importantes, que são a informação e a música, e qualquer um de nós com Spotify e outros meios de divulgação e de arquivo de música, e com o aumento de canais de televisão e do tempo de emissões de televisão, deixou de ter tempo pessoal para dedicar a sua vida a esses vários médios. E, portanto, hoje a rádio, com franqueza, ocupa menos o meu tempo de vida. Ainda assim, todas as manhãs não dispenso o programa da manhã da Antena 3. Muito bem. Ouvimos também dizer que já teve um programa de rádio. Como é que foi essa experiência? Sim, é verdade. Tive um programa de rádio. Na altura, numa rádio que seria tida aqui pelos oliveirenses como concorrente no mesmo espaço radiofónico, a Rádio Clube de Arganil. Era um programa, foi a resposta à tua pergunta, Mafalda, foi uma experiência muito satisfatória, muito positiva. Gostei muito desses 4 anos em que fiz o programa. Chamava-se Estado de Sítio, e o programa Estado de Sítio era um trocadilho porque pretendia fazer, por um lado, um balanço do estado do sítio em que vivemos, neste caso Arganil, Portugal e o mundo, e ao mesmo tempo transmitir uma certa ideia de emergência, de convulsão, porque o estado de sítio, como sabemos, é uma declaração pública que, se for emitida por um governo, tem, creio que até pelo Presidente da República, não sei, tem impactos nos direitos, liberdades e garantias de que todos usufruímos, excepto quando estamos em estado de sítio, não é? E, portanto, o programa pretendia, por um lado, fazer um ponto da situação, na minha perspectiva, do que tinha sido a semana, do ponto de vista político, mas também cultural, digamos assim, e por outro lado, provocar os ouvintes, de algum modo, fosse através das minhas escolhas de textos, de reportagens, fosse através dos autores que eu escolhia para sobre eles discorrer ou para deles ler alguma coisa. Eu tinha um autor todos os meses, quer através dos convidados, tentar provocar os ouvintes relativamente à situação, à cena social portuguesa. Estamos a falar dos anos 2006 a 2010. Era o programa decorria em direto, em 2 horas, à sexta-feira à noite. Foi um programa que me deu muito gozo fazer e do qual guardo gratas memórias. Considera que a rádio ainda não saiu de moda? Porquê? Eu julgo que não saiu, não é? Todos nós vamos percebendo que já foi declarado o óbito da rádio, como de outros meios de comunicação social, por exemplo, ou da escrita até, e essas notícias, como alguém dizia por piada, foram claramente precipitadas. A rádio tem o seu espaço, dependendo muito da circunstância de vida de cada um de nós. Alguém que tem um modo de vida mais urbano e que todos os dias viaja sabe que a rádio é uma boa companhia todas as manhãs ou fins de tarde. Quem faz uma vida noturna, por exemplo, os camionistas de longo curso, para os quais eu, voltando-me a falar da tua questão, às vezes dirigi o meu programa. Eu sabia que estava a ser ouvido, até pelo feedback, como agora se diz, que eu tinha de alguns ouvintes. Eu sabia que era uma companhia em direto para pessoas que estavam a viajar, e essa ligação entre o animador de rádio, o locutor e quem nos está a ouvir nesse momento é uma ligação muito de grande proximidade, que no estúdio não parece ter esse impacto, mas na verdade para quem nos está a ouvir tem esse impacto. Portanto, a rádio tem um lugar, depende muito das nossas circunstâncias de vida e também do modo, mais atento ou não, e das nossas necessidades da rádio enquanto fornecedor de um bem que nós queremos obter. Se for música, provavelmente eu não vou à rádio e não o faço e não ouço rádio para ouvir música de manhã, porque uso mais o Spotify, até porque hoje há muitos dispositivos móveis que nos permitem aceder à música. Mas quem precisa de uma companhia diária na sua viagem, no seu trajeto para o emprego, por exemplo, prefere com certeza ouvir vozes humanas, até pela desumanidade, entre aspas, que muitas vezes é da cidade, e prefere a companhia de alguém que o anima. Os programas de manhã, por exemplo, têm uma certa dinâmica, um certo sentido de humor também, que ajuda a que a vida seja mais leve ou menos angustiante, como se queira, digamos assim. Portanto, ocupa um lugar importante nas nossas vidas, julgo eu. Se o professor pudesse escolher assim um estilo de música para passar na rádio, qual é que seria o seu estilo de eleição? Não te consigo responder de forma única a essa questão, não consigo. Quando eu fazia o programa, uma das partes mais demoradas do programa era precisamente a escolha, a minha playlist, a escolha musical. E eu não consigo responder a isso, porque dependendo muito do estado de espírito ou então do cariz do programa, não é? Se houver um programa totalmente dedicado à música erudita, com certeza que as escolhas andarão à volta desse género musical. Se o programa for dedicado, sei lá, à etnografia, à folclore ou à música popular, então as minhas escolhas serão essas. Se depender de mim como locutor ou como ouvinte, eu não consigo fazer-vos uma escolha, porque eu gosto mesmo de quase toda a música, excepto música má. Pois. Falou há pouco que esse programa que desenvolveu falava do estado em que o mundo e o país se encontravam, e portanto pergunto-lhe como é que a rádio pode efetivamente mudar o mundo ou a nossa sociedade. Essa é uma boa pergunta. Não sei como é que pode mudar o mundo, mas que vai mudando, vai. Nós todos mudamos o mundo, não apenas na rádio. Todos sofremos as influências do que vamos vendo e ouvindo, as influências da televisão. A televisão é provavelmente o meio de comunicação que tem mais atenção, não é? Dos espectadores, neste caso. Mas a imprensa também exerce a sua influência. Eu não sei como é que a rádio pode mudar o mundo, mas todos nós somos agentes de mudança. Eu pareço a Miss Universo a falar na entrega de prémios, mas na verdade nós somos todos agentes de mudança. Não creio que à rádio esteja reservado um papel específico, exclusivo, de mudança de mentalidades. A rádio é uma presença, é como se costuma dizer na rádio, é uma amiga, não é? Uma presença amiga de quem está acamado, por exemplo, de quem viaja. E nesse sentido é um agente de mudança, digamos que de estado de espírito, de ânimo. Agora, mudança no sentido político, talvez, como estejas a tentar perguntar, pois não sei. Sabemos que historicamente a rádio foi muito importante, lá está, porque tinha um papel mediático que hoje não é exclusivo seu, está adstrito à internet, às redes sociais, não é? Por exemplo, e à televisão, que trabalha 24 horas por dia dedicando-se à informação, canais de noticiosos que têm 24 horas por dia de emissão. Portanto, isso retirou importância política ou social à rádio nesse sentido das nossas vidas, pois dependerá da rádio que nós decidimos ouvir, de que sintonizamos. Não consigo responder-te senão assim. Gostaria de eventualmente voltar a fazer parte de um programa da rádio? Gostaria, sim. Gostaria. Quando deixei de fazer o programa de rádio, isso coincidiu com as experiências de vida que tiveram um grande impacto em mim e em amigos. Enfim, 2010 foi um ano muito marcante na minha vida e, por algumas razões, deixei de conseguir ter ânimo para fazer um programa de rádio que vivia de um certo sarcasmo também, uma certa visão da sociedade. Num tempo, de 2006 a 2010, em que nós ainda víamos a política, ou poderíamos olhar para a política com um certo sentido de humor, sem nos angustiarmos. Hoje, eu não sei se conseguiria ter a mesma visão irónica da realidade, porque a realidade, não sei, não está muito para piadas, não é? E, portanto, eu não sei se teria o ânimo para fazer um programa do mesmo teor. Que outro programa é que eu faria hoje, e em que termos, não sei. Sei que música passaria, porque a oferta musical é imensa e cada vez é mais. Não diria que melhor, mas é mais, não é? Temos mais facilidade de acesso à música. mas eventualmente um programa de cariz cultural, sim, mas não propriamente político, porque também já há excesso de oferta nesse sentido. Há muito comentário político nas rádios, na TSF, na Antena 1, na Renascença, em rádios online, a Rádio Observador, por exemplo, não é? E nas redes sociais, os nossos próprios comentários políticos em muitas redes sociais, não é? E portanto, se fizesse um programa, não seria exatamente um programa político ou cultural como eu fazia, eventualmente mais ligado aos meus interesses, ao meu diletantismo, vá. Bom, mas se realmente tem esse desejo de voltar à rádio, por que não fazê-lo connosco? Por que não? Porque não, Mafalda? Porque não? Temos de negociar. Temos de negociar os termos do contrato. Não, fora de brincadeira, com certeza que se for possível colaborar com este programa nestes moldes ou noutros moldes, falo aí com muito gosto. Se a minha vida me permitir e se a maneira como eu vejo um programa de rádio se coadunar com aquilo que é a natureza deste programa, que é feito um programa feito por alunos, falo aí com muito gosto. Qual considera ser a importância de projetos como este? Muitíssima. É uma resposta muito genérica, mas acho muito bom que os alunos vão liderando desde em realidade. Vocês têm aqui o José, que é provavelmente o vosso colaborador mais jovem, não é? Até alunos de 17 do secundário. E eu julgo que a vossa participação aqui, o modo como vocês têm de se dedicar à programação dos temas, à preparação de textos, ao cuidado que têm na redação de textos, nas leituras, a articulação, a camaradagem, com certeza. Eu tenho a ideia de que numa escola como a nossa, falando de escola, num agrupamento como o nosso, em que as relações humanas são de maior proximidade, em que nós nos conhecemos e cooperamos fora da sala de aula, há muitos ganhos. Por exemplo, na rádio aqui, há muitos ganhos a muitos níveis para os alunos, desde logo, claro, nas vossas relações, mas também, com certeza, que vocês, que não são muito mensuráveis, mas na vossa qualidade enquanto alunos de português, de matemática, de ciências, etc., porque os temas são muito variados e, portanto, vocês vão sendo obrigados, semana após semana, a apurar até o modo, a vossa exigência na abordagem dos temas, que são sempre diferentes. Penso que há muitos ganhos nesta experiência e para a comunidade de Oliveira do Hospital poderem ter semanalmente um espaço de rádio que é produzido essencialmente por alunos, coordenado por professores também, coordenado, aqui o termo no sentido literal, e portanto penso que há muitos ganhos, com certeza. Semanalmente, e que já é produzido há mais de uma década e que começou com a professora Célia, que tão bem conduziu este programa durante tantos anos. Penso que por hoje ficamos por aqui. Agradecemos a sua participação e esperemos que volte muito em breve. Eu é que agradeço e desejo-vos um bom ano de 2023 e boa aventura para este programa. Então, agora que já ouvimos a opinião de uma pessoa mais velha, de um professor, que tal ouvirmos a opinião das nossas alunas e locutoras deste programa? Matilde e Mafalda. A rádio assume um papel importante na minha vida e penso que na vida de todos os presentes em estúdio. É algo que não se explica, sente-se. E se hoje estamos aqui a fazer aquilo que tanto gostamos, à professora Célia devemos. Guiou este barco durante longos anos e que bem guiado foi. Aproveito também para agradecer aos professores que agora nos acompanham. A professora Ana, a professora Maria José, o professor Basílio e o professor Mário. Não podendo deixar de parte os meus colegas de estúdio e os mestres da sonoplastia, o Sebastião e o Estevão. Bom, o meu grande contacto com a rádio foi e é feito neste clube. E posso dizer que este clube deu-me tanta coisa. Ao contrário de alguns membros que foram por aqui passando ao longo dos anos, eu não vim para aqui propriamente a convite da professora Célia, vim por uma recomendação de uma outra professora. E confesso que no início caí aqui um pouco de paraquedas. E lembro-me perfeitamente que naquela primeira terça-feira, sem nunca ter falado para um microfone, sem nunca ter estado numa rádio, a professora Célia começou a fazer-me uma entrevista em jeito de introdução e foi nesse momento que eu me rendi completamente ao clube. Ainda para mais, durante talvez os meus 2-3 primeiros anos aqui, eu era a mais nova do grupo e aprendi imenso com os diversos membros que foram por aqui passando. Aliás, posso mesmo dizer que parte do que sou hoje deve ser este clube. O meu gosto pela política, o meu gosto pela participação em projetos e atividades diferentes consolidou-se aqui. E a professora Célia sabe disto, cheguei mesmo a dizer-lhe que a rádio é dos projetos académicos em que participo que me dá o maior orgulho. E estou aqui há 5 anos e garanto que com o mesmo entusiasmo do primeiro dia. E, portanto, viva a rádio e viva a rádio pelo seu papel na informação em momentos históricos importantes, por nos acompanhar e por nos proporcionar momentos como este. A Matilde vai apresentar-nos agora o livro A Guerra dos Mundos, de George Wells. Nele, os marcianos querem destruir a raça humana e a humanidade toma consciência da importância de lutar em prol da sua sobrevivência como espécie. Hoje, o mundo parece um campo de batalha gigantesco, em que a humanidade está fortemente empenhada em autodestruir-se. Não aprendemos nada, nem com a história, nem com a literatura, que procuram despertar as consciências para os malefícios do homem. O livro que vos apresento hoje é da autoria de Herbert George Wells. Herbert George Wells foi um dos mais famosos e prolíficos escritores ingleses, autor de numerosos romances, entre eles os famosos A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. A sua obra, História do Mundo, e a intervenção que fez a favor da paz após a Grande Guerra, tornaram-no uma figura de renome. A Guerra dos Mundos, um clássico de ficção científica, começou por ser publicado em 1897, na revista inglesa Pearson's Magazine. A história conta-nos uma invasão da Terra por marcianos inteligentes que chegam ao planeta para destruir a raça humana. Os marcianos desembarcam nos arredores de Londres em cilindros metálicos que são inicialmente confundidos com meteoros. Não leva muito tempo para que as pessoas descubram que, dentro destes cilindros, há seres alienígenas extremamente hostis e coordenados. Os marcianos locomovem-se em máquinas com tripés metálicos, usam armas como raios carbonizadores e fumaças intoxicantes e letais, alimentam-se de fluidos humanos e destroem tudo o que lhe aparece. Segundo o autor, possuem pele com textura semelhante à do couro molhado. A descrição da destruição das pessoas e da Terra acaba por ser uma alusão ao próprio Império Britânico, que, desde o final do século XVI, dominava e colonizava povos ao redor do mundo. Foi assim na América do Norte, na Austrália, na Índia e em África. Ao conquistarem Londres, os marcianos não esboçam qualquer tipo de piedade pelos seres humanos, tal como acontece na história real que todos conhecemos. O excerto que vou citar de seguida, presente no primeiro capítulo do livro, esboça a clara intenção de retratar, de uma forma aterrorizante e ficcional, aquilo que é a longa história das colonizações. Antes de julgá-los com demasiada severidade, devemos nos lembrar das destruições totais e implacáveis que a nossa própria espécie empreendeu, não apenas contra os animais, como os tintos, bisões e dodôs, mas contra as raças humanas inferiores. Somos, por acaso, também os apóstolos da misericórdia para nos podermos queixar do que os marcianos tenham feito a guerra no mesmo espírito. Esta é a história da nossa história, um livro fascinante e atemporal, um livro que nos mostra que afinal não somos tão evoluídos como dizemos ser. Por fim, gostaria de dizer que este livro deu origem a um programa de rádio-teatro, intitulado de A Guerra dos Mundos. Foi apresentado como um episódio de Halloween da série no domingo, 30 de outubro de 1938, e transmitido pela rede de rádio Columbia Broadcasting System. Dirigido e narrado pelo ator e futuro cineasta Orson Welles, o programa ficou famoso por causar o pânico em massa. Boas leituras! Thank you. Acabámos de ouvir Baba O'Reilly. Esta semana venho falar do álbum Who's Next. Who's Next é o quinto álbum de estúdio da banda de rock inglesa The Who. Ele desenvolveu-se a partir do projeto abortado Lifehouse, uma ópera de rock concebida pelo guitarrista do grupo Pete Townshend, como uma continuação do álbum Tommy de 1969 da banda. O projeto foi cancelado devido à sua complexidade e a conflitos com Keith Lambert, o empresário da banda, mas o grupo resgatou algumas das canções sem os elementos de conexão da história para lançar com o seu próximo álbum. 8 das 9 músicas de Who's Next eram de Lifehouse, a única exceção sendo a música de John Entwistle, My Wife. No final das contas, as faixas restantes de Lifehouse seriam todas lançadas em outros álbuns ao longo da próxima década. The Who gravou Who's Next com a ajuda do engenheiro de gravação Glyn Jones, depois de produzir a música Won't Get Fooled Again no Rolling Stones Mobile Studio, eles mudaram-se para o Olympic Studios para gravar e mixar a maioria das músicas restantes do álbum. O single principal do álbum, Won't Get Fooled Again, foi lançado antes do álbum, a 25 de junho de 1971, no Reino Unido, e em julho nos Estados Unidos. Alcançou a 9ª posição e a 15ª posição nos tops respectivos dos respectivos países. O álbum foi lançado a 14 de agosto nos Estados Unidos e a 27 de agosto no Reino Unido. A lista de faixas contém, no lado 1, Baba O'Reilly, Bargain, Love Ain't For Keeping, My Wife e The Song Is Over. No lado 2 contém Getting In Tune, Going Mobile, Behind Blue Eyes e Won't Get Fooled Again. Os créditos deste álbum pertencem a The Who, que são Roger Daltrey nos vocais, Pete Townshend na guitarra no VCS3, órgão, sintetizador, harp, vocais e piano em Baba O'Reilly, John Entwistle no baixo, metais, vocais e piano em My Wife, Keith Moon na bateria e percussão, e contém músicos adicionais como Dave Arbus no violino em Baba O'Reilly, Nick Hopkins no piano em The Song Is Over e Getting In Tune e Al Cooper no órgão Hammond na versão alternativa de Behind Blue Eyes. No geral, do 7,5 em 10 a este álbum, o Snex retrata perfeitamente no que se tinha transformado a banda. É um álbum visceralmente pesado e que transparece dor, sofrimento e ao mesmo tempo alívio. A agressividade, a inventividade e a tristeza estão misturadas em todas as faixas, entre as baladas e os rocks espetaculares. Percebe-se de imediato um disco renovador, revigorante, denso, com todos os integrantes no seu ápice técnico, e a colocar tudo nas músicas. Tenho a certeza de que se eles tivessem insistido no opera rock, os The Who que passamos a conhecer em 1971 nunca se teriam mostrado como se mostraram neste disco épico. Este disco é fundamental para qualquer um que gosta de rock e todas as músicas são excelentes e têm uma personalidade totalmente diferente de tudo o que a banda havia feito até àquele momento. Há as canções que, na minha opinião, são desequilibrantes e que fazem o álbum uma verdadeira obra de arte, como Baba O'Reilly, Behind Blue Eyes e Won't Get Fooled Again. São músicas únicas e são realmente fantásticas. Ainda neste programa vamos ouvir Behind Blue Eyes. Será que a res pública e a tão badalada ética republicana caíram no lodaçal de tal modo que nos tempos atuais salpicam de lama a classe política? Vivemos num lodaçal político governativo? O texto de reflexão da Mafalda sobre a instabilidade que se vive por São Bento dá-nos a resposta. Oi, Samula. Bom, gostava muito de começar o ano com uma notícia feliz no âmbito destas nossas crónicas políticas, mas os últimos acontecimentos impedem-me de o fazer. Um dia depois dos sorrisos e cumprimentos da tomada de posse, a nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou a demissão por entender não dispor de condições políticas e pessoais para iniciar funções no cargo. A decisão chega depois de saber que Carla Alves tem diversas contas arrestadas na sequência de uma investigação que visa o marido, ex-presidente da Câmara de Vinhais. Em 9 meses de governo, António Costa soma controvérsias, umas atrás das outras. Por motivos políticos, somam-se já 11 demissões. Marta Temido, e com ela caíram também os dois secretários de Estado que estavam na sua dependência, António Lacerda Salles e Maria de Fátima Fonseca, Miguel Alves, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, divergências de fundo entre os secretários de Estado e o Ministro da Economia, António Costa Silva, levaram então o Primeiro-Ministro a demitir o secretário de Estado da Economia, João Neves, e a secretária de Estado do Turismo, Rita Neves. Foram dias de informação e contra-informação, com mais silêncios do que explicações convincentes, e perante uma situação que estava insustentável, num país onde uma grande maioria dos portugueses conta os cêntimos, o Ministério das Finanças anunciou, por fim, a saída de Alexandra Reis, um caso extremamente polémico e que está agora a cargo do Ministério Público. Não demorou muito para que o Ministro dos Transportes, Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, apresentasse também a sua demissão ao Primeiro-Ministro. Consigo, levou Hugo Neves e Marina Gonçalves, secretários de Estado das Infraestruturas da Habitação, respectivamente, sendo que esta última assumiu, entretanto, a pasta do Ministério da Habitação. Como se vê, as demissões sucedem-se e a instabilidade por São Bento é cada vez maior. 11 demissões em 9 meses de, saliente, maioria absoluta. Ao contrário de algumas individualidades ligadas à política, estas crónicas serão sempre honestas e, por isso, começo por confessar que tenho alguma simpatia por este governo e, apesar de toda a instabilidade, continuo sem ver uma oposição forte que se mostre como uma melhor alternativa para o governo. Agora, se existisse uma demissão ou outra, compreendia, sim mais, até se justificava, já que é importante serem feitas algumas mudanças nos governos. Mas 11... De um governo de maioria absoluta espera-se assertividade, consenso, estabilidade, algo que não temos verificado. As maiorias absolutas são perigosas, é um facto, mas também podem ser vantajosas na medida em que trazem estabilidade e, além disso, podem constituir uma força importante para descredibilizar partidos populistas e extremistas. No entanto, este governo não o está a conseguir fazer. Todos os governos têm falhas, não há governos de anjos, mas há algumas que podem muito bem ser evitadas se quem os representa for honesto e cumprir, tal como no juramento que faz, as funções que lhes são confiadas. O país não aguenta com mais eleições, a situação económica ou financeira já não está famosa e não será benéfico irmos novamente a eleições, algo que, diga-se de passagem, não me parece que vá acontecer, a menos que o Presidente da República decida intervir. Por isso, senhores ministros, senhores secretários de Estado, senhores membros do governo, senhores deputados e senhores que, tal como eu, gostam deste jogo que é a política, não se esqueçam. A política deve ser exercida por e para os cidadãos. De que valem partidos, de que valem debates, se o que for decidido não tiver em conta o bem comum, o bem-estar dos cidadãos. O texto de José Ribeiro chama-nos a atenção para a importância de preservarmos todas as espécies do mundo, pois elas são a garantia do equilíbrio dos ecossistemas. O futuro do planeta está diretamente relacionado com a conservação da biodiversidade, como muito bem expõe este texto que agora vamos ouvir. Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre a biodiversidade. A biodiversidade é um termo que designa a variedade dos seres vivos de uma região, bem como a variação dos organismos dentro da mesma espécie. O termo em questão foi utilizado pela primeira vez em 1986, no primeiro Fórum Americano sobre Diversidade Biológica, organizado pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos EUE, pelo entomologista Wilson. Ele foi reconhecido como sinónimo da expressão diversidade biológica, já utilizada. Quando falamos em biodiversidade, devemos ter em mente, portanto, que ela existe em todos os locais do globo. Em algumas regiões do planeta, temos uma maior biodiversidade, sendo esse o caso de florestas tropicais. Em outras, como as regiões do deserto, ela é reduzida, porém ainda existente. Segundo a Orla Weed Fund for Nature, entre os especialistas, o Brasil é considerado o país da megadiversidade. Aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui. Todas as espécies do mundo são importantes e garantem o equilíbrio dos ecossistemas. Uma espécie completamente extinta de um local causa grandes impactos naqueles ecossistemas. Uma vez que as espécies integram entre si, também com o ambiente em que vivem. O impacto mais conhecido, sem dúvida, ocorre na cadeia alimentar daquele local. Imagine, por exemplo, que um herbívoro é extinto. Essa ação tem impacto direto na população de plantas, que servem de alimento para esse animal, bem como o organismo carnívoro que dele se alimenta. O Dia Internacional da Biodiversidade é comemorado no dia 22 de maio. E foi uma data instituída pela Organização das Nações Unidas. Todos os anos, um tema é escolhido a fim de concretizar a população, em geral, a respeito da necessidade de proteger a diversidade de vida do nosso planeta. A data também é um momento para que nos possamos refletir sobre as nossas ações diárias e como podemos impactar negativamente as outras espécies. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. It's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. O texto da Beatriz é elucidativo da importância da luta dos professores. Segundo ela, os professores merecem melhores condições para a sua carreira, para que os alunos tenham melhores condições de ensino. É verdade. Ouçamos as suas palavras. A delegada sindical Renata Câmara, do Sindicato de Todos os Professores, defendeu que, para as escolas públicas não ficarem no estado de ruptura em que estão os hospitais, é preciso melhorar as condições dos profissionais de educação. Em declarações à Luz, em Lisboa, à margem do protesto convocado para o passado sábado em todas as capitais de distrito pelo STOP, Renata Câmara afirmou: "Queremos ser bons profissionais e fazer o melhor trabalho possível, mas não podemos deixar que a escola pública chegue ao estado a que o Serviço Nacional de Saúde chegou. Se não queremos que as escolas fiquem no estado em que estão os nossos hospitais, temos de lutar agora, e não apenas os professores ou os assistentes operacionais, mas sim todos." As manifestações convocadas nas 18 capitais de distrito de Portugal Continental pretendiam chamar a atenção para o brutal desinvestimento na escola pública que afeta o pessoal docente e não docente, originando uma enorme sobrecarga de trabalho pela falta de profissionais, que por sua vez existe porque as carreiras não são valorizadas, não há justiça na remuneração do tempo de serviço, uma avaliação injusta por quotas que impede progressão nas carreiras, não só dos professores educadores, mas também dos assistentes operacionais, técnicos e psicólogos. Nas declarações à Lusa, Renata Câmara salientou que os professores adoram os alunos e querem dar o melhor, mas para isso é preciso condições para trabalhar e mais professores colocados, o que não tem acontecido nos últimos 17 anos. Mostrando-se esperançada em que a situação possa desta vez mudar, a delegada sindical disse: Estamos agora a fazer história e lutar em conjunto pelo aumento de todos os nossos salários, pelo fim da avaliação injusta e por quotas, pela contagem integral do tempo de serviço, pela recuperação de uma escola democrática e que tem em atenção todos os profissionais de educação. Na minha opinião, os professores têm a obrigação de lutar pelos seus direitos porque merecem melhores condições na sua carreira para que os alunos tenham melhores condições de ensino. É esta a diferença entre termos cidadãos bem formados no futuro ou não. João Mário vai agora falar dos projetos do rapper 50 Cent, que pretende realizar uma versão moderna do filme 8 Mile, sucesso comercial em 2002. 50 Cent anunciou os seus planos para a criação de uma versão moderna de 8 Mile, filme semi-autobiográfico de Eminem. Lançado originalmente em 2002, 8 Mile era protagonizado por B-Rabbit, interpretado por Eminem, um aspirante a rapper, juntamente com Kim Basinger, Brittany Murphy e Anthony Mackie. O filme acabou por se tornar um sucesso comercial, bem recebido pela crítica, transformando-se ao longo do tempo num filme de culto reconhecido pelos fãs de Eminem e também por fãs de música no geral. Numa entrevista ao canal do YouTube Big Boy TV, 50 Cent revelou que haverá mesmo uma série inspirada na vida do amigo e que o processo já começou a ser preparado. O rapper de 47 anos salientou, ainda que Eminem não tem o reconhecimento que merece, sobretudo pelo contributo que deu ao hip-hop. Penso que esta série é importante por causa do seu legado, porque é importante para mim que todos o compreendam. Tem de existir como forma de legado dele. As pessoas precisam desta história para melhor compreender a sua música. É uma cultura verdadeira de perder o tom de pele para todos aqueles que desfrutam e apreciam black music. Verem alguém que é aceito e respeitado também faz com que eles sintam parte disso, acrescentou Curtis Jackson, num verdadeiro de 50 Cent. 50 Cent comparou a visão que tem para esta versão moderna de 8 Mile com o recente reboot de Fresh Prince of Bel-Air, prometendo mais detalhe e caracterização. No próximo fim de semana, de 21 e 22 de janeiro, realiza-se, na aldeia do Clocurinho, a Romaria de Santo Antão. O texto da Mafalda convida-nos a uma visita a esta romaria, apresentando-nos o seu programa, e sugere, como complemento da visita, uma passagem pelo Santuário da Nossa Senhora das Preces, cuja história é aqui contada. Clocurinho, na Serra do Açor, está desabitada há 7 décadas, mas todos os anos, em meados de janeiro, o povo regressa à aldeia. Repetem o ritual de pedirem proteção de Santo Antão. É o padroeiro local e a capela é o único edifício que não está em ruínas. Santo Antão é o padroeiro dos animais e as pessoas ofereciam uma orelha de um porco, queijo e ovos para o santo proteger os animais para evitar que estes tivessem doenças. Assim, entre os dias 21 e 22 de janeiro, realiza-se, na aldeia do Clocurinho, a Romaria de Santo Antão. O programa apresenta-se muito variado, começando no sábado com a desmancha do porco, seguido de uma missa em honra a Santo Antão e uma recriação etnográfica da Romaria com o rancho folclórico Rosas de Vila Franca. Já no domingo, 22, realizar-se-á um almoço e os festejos terminarão pelas 15 horas com a atuação do grupo de concertinas Sons da Serra. O objetivo é tornar esta romaria comunitária ainda mais bonita e, para isso, a organização conta certamente com todos os que possam estar presentes. No entanto, e uma vez que os festejos terminam cedo, recomendo-lhe ainda a passagem, um pouco mais abaixo, pelo Santuário de Nossa Senhora das Preces. O Santuário de Nossa Senhora das Preces localiza-se na povoação de Val de Maceira, na freguesia de Aldeia das Dez e no município de Oliveira do Hospital. No braço estendido a poente do Monte de Nossa Senhora das Necessidades, ou como é também conhecido na região por Cabeço ou Monte de Clocurinho, o santuário é um local de características únicas, testemunho de uma devoção e evolução ao longo dos séculos recentes que nos precedem. No espaço, dos 650 metros de altitude até aos 750 metros, encontramos, na parte inferior, uma imponente e verdejante arborização, constituída por várias espécies exóticas e algumas árvores da região, e um conjunto de lagos em granito. Nos patamares, acima, a igreja, o coreto, o lago do repuxo, o chafariz monumental, a gruta do presépio, as capelas da Paixão de Cristo, a albergaria, recentemente restaurada, alguns edifícios anexos e majestosas árvores seculares. Reza a história de que Nossa Senhora das Preces apareceu a uns pastorinhos no ano de 1371, no alto da Serra do Clocurinho, local que cedo se transformou em lugar de peregrinação, apesar de ser um sítio agreste e inóspito. Devido à inacessibilidade daquele lugar, em finais do século XVI ou princípios do século XVII, a imagem foi transferida para uma pequena ermita situada em Val de Maceira, local onde se viria a edificar o atual santuário. Para não se perder a tradição do local onde Nossa Senhora tinha aparecido, no século XVIII, mais precisamente em 1762, mandou-se fazer uma capela no alto do Clocurinho, que posteriormente foi demolida e reedificada em 1894, para dar lugar à atual. Ficam assim as recomendações de visita a estes dois locais no nosso concelho e que tão bem homenageiam as suas gentes. Boa viagem! Agora vamos ouvir I Say My Little Prayer, de Aretha Franklin. E hoje foi sem dúvida um bom programa para início de ano. Um bom 2023 para todos. Fiquem bem. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, João Mário, José Ribeiro, Ricardo Neves, Maria José Silva, Ana Mendonça e Nuno Teixeira. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Ricardo Neves e Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.